Isso, tá gravando. There comes a time when I hear a certain call, but the world, the world must come together as one. Eu prefiro When I was young, I didn't need anyone, and making love was just for fun. Que é isso mesmo? These days are gone. É. Nossa, esse clipe é sensacional, velho. Mas o clipe é do filme, do Guarda-Costas. É que ela tá lá cantando e passa as cenas, e tem uma hora, na parte do refrão pica mesmo, que é no meio da música, que ela fecha o olho, vem a câmera assim, bem close nela, e ela tá numa casa, né, tá lá no meio de cima. Ela faz tipo... Aí a câmera abre, assim, um super zoom out, e ela tá no meio da neve. Pau, é muito Uau, foda. Uau, caralho. É muito foda. E o clipe da... Isso não é um podcast, não. Isso não é um podcast, não. Isso não é, isso não é, isso não é. Isso não é um podcast, não. Olá, seres humanos, da internet. Eu sou o Fernando Baroni, que como é que está com a gente? Thiago Musiquinha, Zanetique. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. O quê? Ela é ao vivo. É guideira. Meu Deus, ela é demais. Uma feiticeira. Ó, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. A mina é... Ela tem um complexo de megalomania. Louca. Obviamente descontrolada de suas capacidades mentais, né? E feiticeira, macumbeira. Ou seja, esse cara arranjou pra cabeça. Essa música devia chamar Chave de Cadeia. Você pega e faz um crossover que essa mulher é a mesma mulher de Mulher de Fases do Raimundos. É verdade. Aí, viu? Porque ela põe fermento, põe as bombas, qualquer coisa que eu mexo, eu deixo bem maior que o sol. Faz uma macumbona com tudo que tem em casa e bota na encruzilhada. Caralho, olha lá, viu? Puta merda. Pouca gente sabe que a noite fria é quente e arde, eu acendi. Ele tá com febre por causa da macumba, de amarração. Ele tá longe e tem que passar mal, tem que voltar pra perto dela. Caralho! Aí, ó. E nisso ele tá alucinando uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais, febril, sabe? E são fases dela. Tem uma fase que ela acha que ela é uma deusa, então ela fazia Wicca. Olha, caralho. Ela era Wicca. Aí depois ela foi pra Macumba, ela foi pra Quimbanda, Umbanda. Pra Fomé, sabe? Também, alguma pode ser. É isso aí. Oi, Baroni, tudo bem? Isso não é um podcast, né? Ah, é. Isso não é um podcast. Olá, seres humanos. Nossa, você faz muito rádio mix, sabe? É, 89. Olá, pessoal! Esse é mix. É. Olá, seres humanos! E você faz uma coisa mais tiozão, é Kiss. Você está ouvindo isso no podcast? Você está ouvindo isso? Depois de um rock. Vem sempre mesmo. O mesmo rock. Porque tem quatro músicas, toca lá que é I Went to Hell. Cara, teve uma época que eu pegava carona com o irmão mais velho do amigo meu, que trabalha, que a gente trabalhava na mesma região. Toda segunda, 8 da manhã, o disc jockey da Kiss, o DJ da Mix, colocava a mesma música. Que era... Tell me why I don't like Mondays. Tell me why. Porque era a piada dele pra ele mesmo, te usando pra ver. Eu aposto que ele ria todo dia. Segunda-feira de manhã, vou botar uma música de porque eu odeio a segunda. caralho, esperto. Porra, aí, ó. Dito isso? Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos. Virou o Dinheiro Preto cantando. Sonhos. E agora é o. Loucuras de amor. É, vai. Maria Gabriela. Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo. Que me deixa louco. Esse é o Bob Dylan. O meu sonhado. Belchior. É uma tentativa de Belchior. E agora eu quero ver você fazer o maior. Bruce Springsteen. Puta, nem sei. Não é. Aí é. Parece um cachorro com tosse. É um cachorro com tosse, caralho. Melhor descrição do Bruce Lee. Summer of 69. Forever's gonna start tonight. Thiago, do que a gente vai falar hoje, Thiago? Começamos bem já, né? É verdade. A gente tá ficando muito foda nisso. Daqui a pouco a gente devia parar de falar do tema, só entrar nele. Só começar, já, é. As pessoas nem percebem. Que já tá no título também, né? Eu tenho raiva. Eu queria que a gente tivesse ouvinte suficiente pra ser sempre surpresa, que a gente podia surpreender durante. Ah, a gente pode parar de anunciar no título. A gente só depende da gente. Malemata é ouvinte. O episódio passado. Eu ia colocar... A gente discutiu no ar e colocar um nome zoeirão. É. E você não quis. É que eu não quis. É que eu ainda me preocupo com números. Com a métrica do rolê. Então, esse é o seu problema. Enquanto não tiver desprendimento da sua parte... Enquanto você não admitir pra você mesmo que isso aqui nunca vai sair do que é... Mas a questão é que, tipo... A métrica vale mais... Nossa... E é nessas horas que eu fico me perguntando o que eu tô fazendo aqui. Você tá na sua casa. Você tá aqui. Por que você tem, sabe? Nós vamos falar de Separando a Obra do Autor. É. Coisas que nós já pincelamos em vários lugares. Mas dessa vez vai ser o tema. Da semana. Vamos ver se a gente sustenta. Se não sustentar, a gente começa a analisar outras canções populares brasileiras. Aí, ó. Você consegue imitar o Frejá? Frejá? Eu procuro um amor. Não ficou bom, não. Que ainda não encontrei. É difícil. É difícil, é. Deixa eu ver o cara do cachorro grande. Pra onde eu vou? Essa é fácil. Essa é. Quero uma garota que já tenha essa experiência. Eu gosto de cachorro grande. Qual a música que você mais gosta do cachorro grande? Ah, eu gosto da mais... Sinceramente, você pode ela ser... Ela fala isso pra Lu depois, é a música que ela mais detesta do cachorro grande. Nossa, eu gosto pra caralho. Mas eu gosto da Sex Experience, eu gosto... Eu gosto da... Ei, eu quero ser seu amigo de novo. Ah, sim. Eu gosto da... Ele era um bom brasileiro. Essa eu não gosto. Eu gosto do clipe, que é eles na praia, camisa do Brasil. Mas, essa música é de uma ironia... Ah, sim. Sublime, assim, é foda. Uhum. É uma música, ela foi feita pra ser foda, não pra ser boa, sucesso, sabe? Ó, alfinetada, hein? É uma das minhas bandas internacionais favoritas, né? Porque eles são do Sul e o Sul é meu país. É verdade, eles estão do lado de lá da fronteira. Do lado de lá da fronteira, né? Acho que eu mais gosto é Dia Perfeito. Dia Perfeito da hora. Bom dia perfeito! É, eu gosto que o sotaque daquele país vem com tudo, o sotaque, né? Daquele país. Quase um austríaco, né? Dia Perfeito! Aí tem a versão do acústico MTV Bandas Gaúchas com o Paulo Miklos, é. Fudido. Não, olha lá, viu? Para na esquina e diz goodbye! Pra finalizar, então, o bloco internacional musical, canta Bideobaldi. Nossa! Como é que é? Te fez um rock, Melissa! Pode crer que é sobre amor! Mas eu não sou publicitário e a minha avó é de Pajé. E tem também... Eu tenho uma camiseta escrita eu te amo. Como é que é o nome dele? Esqueci, caralho. Eu ia falar Paulo Miklos. Caralho. É o cara do Replicantes, é, né? O cara do Replicantes. Vander Wildner. É da hora também, outro estrangeiro que eu gosto. Essa música é muito boa. É. O Sul teve esse país Sul. O país, teve, né? Vários artistas bons, né? Dos anos 70, 80. Ah, assim. tem, não, não. Teve o Júpiter Maçã, pô. Júpiter Maçã, é. Ah, então. Mas aí a gente vai falar sobre Separando a Obra do Autor. Podemos já toda citar... Toda essa galera entra nisso. Não, ó, o... Dá pra falar de todos eles, fácil. Se é que alguém gosta do Lobão enquanto artista musical... Nossa. Ele recentemente quis gravar a música do Replicantes, né? Falamos do Vander Wilder. E ele falou, não, fudendo, filhão. O cara podia pegar uma banda punk, o cara de extrema direita praticamente, quer fazer gravar a música de uma banda punk... Onde ele tava com a cabeça? Eu gosto da tem ocasiões que ele te ama, aquela hora que ele fala, eu fico no meu quarto batendo punheta. Que é só na versão do acústico, quer dizer, né? É. O surfista Calhorda. Nossa. Ele não surfa nada! É legal, pô. E, o Fresno também é internacional. É verdade. cantando e mais do que isso, gritando. Mas o supra-sumo do punk nacional foi do ABC para o mundo, cara. Quem que é? Garotos Podres. Garotos Podres, é verdade. Não tem nem o que separar ali a obra de artista, eles são aquilo. Não, eles são exatamente o que eles são. Eles são aquilo. Inclusive o nome da banda já descreve. A Lobão, cara, nem sempre se vê. Lágrimas no escuro. Nem sempre se vê. Você deu muito gás pra você. É quase um choro. E... Nem sempre se vê. Ele não tem tanto fry na voz. Não. O Lobão tem muita gengiva, né? Você já viu quanta gengiva que tem Lobão? Dá pra construir um programa Minha Casa Minha Vida na gengiva do Lobão. Caralho. Mas eu tenho um outro cara, eu até acho que eu já citei aqui que eu gostava quando era jovencito, que era do Traje a Rigor. E, nossa, o Roger. Que babaca. E ele ainda se gaba, meu QI é de tanto. Cara, que adianta se você ser idiota? Nada. Pra ser babaca e ser macaco de palco do. Nossa, Danilo Gentili. Danilo Gentili, velho. Você usou bem, isso ok, fudido. Exato, virou um cidadãozinho lá. O Lobão me assediou no Twitter. Ele virou um bom brasileiro. Mas, não, vamos falar de pessoas com obras legais. É que o grande ponto dessa questão, separando outro Mas de obra... Mas o Traje a Rigor, enquanto banda, até era legal. Com aquela coisa meio momento, moleque e né? tal, assim, que ele... Era um proto-Mamonas. Exato. Tipo, Inútil, era uma canção legal, até era uma... Né? Pelado, nu, com a mão no bolso, nu... Ah, nu, né? É verdade. Nu. Até que era legal. Todo esse ponto dessa coisa do separar o autor da obra é quando a coisa fica difícil, senão foda-se. Sim, senão não importa. É quando a pessoa é horrível, ou fez algo horrível, ou defende algo horrível... Tem uma posição zoada enquanto vida em sociedade, enquanto ser humano. O que não é difícil, porque seres humanos são horríveis. Sim. Só que a obra dele é boa, dessa pessoa. Se a pessoa sabe esconder bem o seu lado nojento, você até consegue ficar de boa. Como foi o Pantera por muito tempo. Pois é. Porque todo mundo fazia meio que vista grossa, white ok? White power. De repente virou isso, a gente já explicou aqui essa história. Você tem, por exemplo, você tem grandes nomes com grandes obras que caem nessa. Tipo o Woody Allen. Acho que é o maior exemplo de você ter que separar a pessoa da obra, sabe? Roman Polanski. Esses são bem... O Woody Allen casou com a filhada, né? De 13 anos. Tipo, ele tinha 40 anos. Assim, um negócio pesado. Não, é pesado. O Polanski é questão também de estupro, pedofilia. Tem o Bill Cosby que, né? Que... Nossa senhora. Mas assim, o Bill Cosby é um cara... Porque, por exemplo, existe... O cara era um ícone na TV. É foda. Ele tinha uma medalha da Casa Branca pela obra dele em benefício da cultura negra americana. O cara traiu toda uma raça. Em um lugar onde há necessidade disso ser, né, enaltecido. Assim, com esses nomes muito grandes, como você separa, entendeu? É diferente você falar, sei lá, essa bandinha aqui, ó, esse cara é um bosta, não gosto dele, mas essa música aqui é legal. Vou escutar essa música, foda-se o resto. Música até dá mais, assim, porque às vezes você ouve, tipo assim, aqueles 2-3 minutos da canção, passou pra próxima na playlist mas já era. Tipo, Woody Allen, sabe? Ele fez isso, ele fez aquilo, ele fala isso, e tá saindo filme novo do cara. E o cara ganha Oscar. Assim, o cara... Ele faz uns filmes foda. Sim. Mas eu vou assistir, eu não vou assistir por causa disso... eu vou usar isso como uma forma de me posicionar contra essas coisas, sabe? É complicado. É bem complicado. É complicado, porque, por exemplo, tem um cara que... Literatura tem muito disso. Nós sempre citamos aqui do Lovecraft, só pra ficar no cinema rapidinho, só pra finalizar. Tem o Mel Gibson. Puta merda, é verdade. Mel Gibson. Antissemita. Não, antissemita, racista, machista, blá, blá, blá. E pirou foda, pirou, né? Total. Agora ele tá tentando dar uma ressurgida. É que o Mel Gibson, assim, escolheram certo, por ele. Até, na verdade. Simplesmente cortaram ele do rolê. Ele não conseguiu fazer mais nada. O Hollywood foi mais cruel com ele do que foi, por exemplo, com Polanski. Ou com o Woody Allen. Porque pedofilia passa de boa pra galera. Exato. Se antissemita em Hollywood não dá. Não dá. Tipo, você vê como que prioridades do rolê, né? É todo mundo em Hollywood tem pinto, né, que manda. Exatamente. Então, tipo, beleza. Mas só que todo mundo é judeu. É verdade. Não, é muito complicado. Não, aí você vê que, tipo assim, como a mulher não vale nada em Hollywood, porque o Johnny Depp, espancador de mulher, tá aí ganhando milhões, fazendo filme à torta direito. O Tom Hanks brasileiro lá também. Quem? O Dan Stubak. Quem tem? Ele fez alguma coisa? Ele fez o papel do cara que batia na mulher na novela. Ah, cara. Tá. Toda uma polêmica disso. Começou a aparecer vários atores que bateram em mulheres. Ah, sim, sim. É. Por causa da novela. Da novela. Começou a rolar uma exposição. Ah, né? Teve o caso do Zé Wilker aí, né? Zé Wilker não. Zé Wilker é uma péssima pessoa, velho. Sim, que assediou a mina lá. Seu filho da puta! Não, Zé Wilker. Não, Zé Maier. Os dois. O Zé Wilker morreu. Sim, mas isso na bona aí. Do que ele fez em vida. É um perdão em morte. É o Zé Maier que assediou a mina lá. Ah, sim. Né? A jornalista. A jornalista. Jornalista não, acho que ela era maquiadora, figurinista, alguma coisa assim da Globo. Então, assim, e assim, depois foi aberta as portas, abriu a porteira, passou a boiada. Merda, né? É, aí falou, ele faz isso desde os anos 70, vocês que nunca ninguém falou. Né? Tipo, porque as pessoas têm medo de perder emprego, sim, o cara usava a sua posição de poder. Toda aquela espiral de merda. Exato, bola complicado, pesado. Mas aí você falou da literatura. Na literatura é mais complicado. Tem as cartas carimbadas. Porque daí você vai mais pra trás. E tal, só que assim, mas você não precisa voltar tanto. Porque tem muita gente que pega uns livros antigos, livros clássicos que marcaram o gênero. Fala, era outra época, outra situação. Tipo, sim. Monteiro Lobato era racista pra cacete. Era época, virada de século, século XX e tal. Tá, mas e o Orson Scott Card? Sim, que tá aí, até que hoje. Que tem 45 anos, sabe? Extremamente homofóbico, pra quem não sabe, né? Só pra explicar, contextual. O Sergei Lukyanenko. Não conheço. Autor russo. Não conosco. Que ficou super famoso, né? Ele fez aquela série de livros, Night Watch, que inspirou levemente Underworld. Ah, tá. É uma série de livros grande, russa e tal, e nunca veio pro Ocidente. Um dos motivos nunca ter vindo pro Ocidente... É que ele é xenófobo, ele acha que a galera da Crimeia tinha mais que morrer, com foguete de ferro no cu, sabe? Sei. Esse tipo de coisa. Ixi. É, ele é bem zoado, ele se pronuncia publicamente, ele é tipo um Bolsonaro literato. Caralho. Sabe? Ainda bem que eu não conheço essa figura. Então, essas pessoas são contemporâneas nossas, sabe? Não, sim. Não fica só lá no... Oi, na boa, vamos falar uma coisa, sério. Ah, é contexto, é época, não esqueça lá. Meu, na boa, não tem justificativa pro racismo do Monteiro Lobato, por exemplo. Não tem. E ele é racista na própria obra. Ele escreveu um livro chamado Presidente Negro, no qual ele faz um futuro ufanista pra ele, maravilhoso, no qual todos os negros são esterilizados. Tá aí. E aí, sim, tipo... eu dei spoiler do livro de 93, processo. Ninguém quer ler isso aí. devia pra sacar como é que é o rolê do cara, sabe? Quem é mais cuzão aí? Vamos ver. Tem uns cuzão Olavo aí? O de Carvalho, nem tem livro dele, ele é cuzão. Ah, mas esse vai além. Esse... Vamos lá, vamos separar o autor da obra. Tiago Pezzanitic, pessoal, ótimo. Reis Princípio. Maravilhoso, os dois. Ah, eu sou um cara legal, vai. Eu posso ser sem graça, mas sou gente boa, eu sou infame só. É que nacional não tem tanto assim. Tem o Monteiro Lobato. Olha... Não, dos que eu tenho na estante. Tem um barulho de zíper na minha boca agora, a partir de agora. Não, tô falando dos que eu tenho na estante. Ah, dos que eu tenho na estante? É. Não, aqui, pô, você tem Felipe Castilho, gente finíssima. Fernando Baroni, gente boa. Aí, não, ó, não tenho, não tenho, né? Eu sou ghost. Ah, é verdade. Rio da Rios. Ah, tem o Eric Novello, gente fina pra caralho. Aqui tá escondido, é que você não tá vendo daí, porque tá atrás do Castilho ali. Ah, o Neon Azul, né? Neon Azul, isso. Você é Luiz Fernando Veríssimo. Então. Eu não tenho que falar mal do Veríssimo. Veríssimo é um cara inteligente que usa a cabeça, diferente do Roger. Ah, sim, sem dúvida. Ah, tem Paulo Leminski. Sim. Nelson Rodrigues, aí a gente já pode começar. É, você já começa a encabelar o bagulho. Porque o Nelson Rodrigues, ele falava umas coisas que também, puta que pariu. Machista. Viu? Pra caralho. Machista, primeiro, pra começar, né? Já pra iniciar a roleta do pesado do rolê. Era muito foda, que você tinha desse tipo de mulher, né? Uhum, sim. A que gosta de apanhar e a louca, não era uma coisa assim? Era uma coisa assim, é. Não, é, tipo... Relembre frases polêmicas de Nelson Rodrigues sobre mulher. Ah lá, vamos lá então. Vamos lá. Caralho, vamos lá. Vamos. Tiazinha, o que o Nelson fala aí? É que é uma matéria enorme do IG. Porra, custa ser um do BuzzFeed, sei lá, alguma coisa assim. Que seja só na hora que a gente precisa do negócio menos aprofundado, não acha. Ah, lá, vamos ver. Ele falava sobre censura, que ele não admite censura nem de Jesus Cristo. Bom, eu concordo com ele. É tipo, somos mais populares que os Beatles. esses aqui são... É que tem umas frases mais inteligentes, não são as mais nervosas deles. Né? Ah, sim. Aquela, as frases do boteco do cara. Ele tem uma boca toda unanimidade. É burra, que já é uma unanimidade por si. Sim, sim. Essa é a graça. É. Não, até no lixão nasce flor, né, pô? Beleza feminina. Toda mulher bonita é um pouco a namorada lésbica de si mesma. Nossa! Que horror! Caralho! Um filho numa mulher é uma transformação. Até aí tudo bem, né? Até uma cretina, quando tem um filho, melhora. Porra! E essa pessoa é super endeusada, né? É, assim, ó. Ele escrevia muito bem. Sim, sim. E ele fez uma coisa que era difícil acontecer na época, que era, vou mostrar a real da burguesia que finge que é toda fodona. Ah, sim, e na sim. real é tão tosca quanto qualquer outra pessoa. Não, a obra sabe? Do cara é bacana e tal, mas... Tem uma importância. Sim, sim, sim. Não, a história é construída por idiotas, né? Não existe família sem adúltera. Ai, até batido. Então. Porque homem não é, né? Adúltero. Não, homem é normal. Ah, mulher é. Mulher que é adúltero. É ok. E se não faz, é errado, tá errado, né? É. Se não faz, ele é viado, na verdade. Ele só casou pra ter a família e o status. Ah, é verdade. O pensamento é esse, é mesmo? Ai, caralho. Vamos passar pros internacionais? Vamos pros internacionais, que é mais fácil, vai. Tava ficando deprê. Tava foda. Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke. Eu fiquei sabendo aqui, ao vivo. Pois ao é. Vivaço. Que a Lu falou naquele episódio que ela participou. Como que... isso afetou sua percepção de Arthur C. Clarke, Thiago? Sim, porque é um... Isso afetou como você vê as obras do cara? Isso afetou o quê? Isso afetou... Isso é curioso, quando você descreve. Não, afetou assim, tipo... Eu não nego que deu aquela esfriada, sabe? Deu aquela brochada. E eu não li nada depois dele, depois daqui. Faz tempo que eu não leio nada do C. Clarke. É, mas ficou aquela mancha. Então, tipo assim, eu não tô com vontade de ler mais o cara. É o meu favorito da ficção científica. Uhum. Mas aí ele se tornou uma figura assim... A obra dele se afetou. Puta, talvez se eu reler, você vai começar a ficar caçando. Tipo, ah, você, vou achar. Você, que nem você porco procurando trufa, sabe? A referência isso. daquela coisa. Ah. Tipo o Lewis Carroll, que era apaixonado por uma menina de 10 anos. É, vamos dizer que, né, que Alice no País das Maravilhas nada mais é que um chaveco com uma menina de 9 anos. É. Acho que era 9, sei lá. Que horror, velho. 9 anos. Exatamente. Era um chaveca. E era a carta que ele escrevia pra ela, assim, ó, vou te chavecar. Tá. É pesado. Asimov, gente boa, né? Imagino. Asimov, gente boa. Não, nós temos os caras mais gente boas da nossa. Vivos hoje em dia, que é Neil Gaiman, Stephen King. Stephen King, o único mal que ele fazia era a si mesmo usando droga. Tranquilo, pode usar à vontade. Foi atropelado, tá vivo. Enquanto ele era atropelado, ele foi assinando, fazendo livro, tá tudo tranquilo. A maior agressão que ele causa é fazer final ruim, né? Continua sendo ainda pra, tipo, pra si mesmo, vai. É a imagem dele que vai. Não, ser. A gente que lê os livros dele, mano, porra. Ah, mas aí é a imagem dele que vai se queimando, né? Pô, tá difícil achar uns maninhos aí. É, porque a gente tem uma seleção decente aqui, né? É isso que eu ia falar, você escolhe bem, né? Então, por exemplo, Orson Scott Card. Quando eu li o primeiro livro, acho que é porque eles tinham o anunciado... O Jogo do Exterminador é o primeiro? Eles tinham anunciado que ia sair o filme eventualmente, sabe? Eu falei, vou ler antes do livro. Ah, que lançou pela Devir, né? Se não me engano, é. Aí eu li e tal o primeiro, tipo, parecia... Tá, foi bem legal o livro. Pô, me empolguei pra ler o resto. Aí eu comecei a achar umas coisas dele falando umas groselhas, que ele é todo... Acho que ele é Mormon, ou ele é Amish. Ele Amish ele não é, senão ele escreveria é ficção científica, sim. Mas é, não, Mormon pode ser. Deixa eu ver, Orson Scott Card Religion. Porque ele é mega homofóbico, assim, mas aquele ponto que, tipo, é o famoso que defende cura gay porque fala que é uma doença, blá, blá, blá. Ah, ele é testemunho de Jeová, Igreja de Jesus Cristo dos Últimos Dias, sabe? Sim, sim. Então, é osso, sabe? Ele fala muita merda, ele defende muita coisa estúpida, retrógrada. É. Aí eu fiquei tipo, ai, caralho. Mas daí eu peguei o outro livro pra ler. É melhor ainda. Aí eu fiquei com raiva, Sabe? Não, mas então. Filho da puta, foi um lugar pra você falar tanta merda, você é mó inteligente, sabe? É, mas ele é inteligente, mas usa é um direcionamento ruim da inteligência. É, eu fiquei puto. É. Não, concordo, concordo. E quando os meninos começaram a piorar depois na série, comecei a ficar mais contente. Ah, é. Bem feito. Não, você bem insistiu feito. No rolê. É que era boa a história, eu queria ler até o final. Esse é foda. Às vezes você fica numa contradição, sabe? Você fica uma coisa sim, meio. Sim. Tipo, ah, não sei se eu devia, sabe? Incentivar essa porra. Porque se for bom, vou falar pros outros que é bom, sabe? É. Aquela coisa que a gente tava falando anteriormente. Sim, sim. Do público editorial, né? Anteriormente, que você quer dizer no episódio passado. Episódio passado. Sim. Porque você falou anteriormente, falei, a gente não falou nada disso hoje. Mas, não, então, daí tem, tipo, assim, você falou, ah, sua imagem manchou, tal. Você manchou a imagem do C. Clarke pra mim. Pra você mancha, se você sabe, depois... Por exemplo, sei lá, o exemplo. Digamos que o Philip K. Dick, de repente você descobre que ele era estuprador. De repente é foda, agora... Né, porque, tipo assim, vai, um cara que se admira, obviamente, tem uma... Você tem a coleção inteira dele, praticamente. Tudo que saiu pela Aleph. Tudo que saiu pela Aleph. E aí você curte pra caralho e tal, de repente, pum. É, assim, eu li a biografia do Dick. ele não era flor que se cheirasse. Sabe? Ah, mas ele era autodestrutivo, né? Mas eu acho que ele causava que ele aquele destruir ao redor. Ele casou, sei lá, 4 vezes, sabe? Mas que aguenta uma porra dessa? Mano, né? ele fez... A mulher não era também, tipo, 100% santa, mas... Nessa, essa esposa dele. Mas ele conseguiu internar a esposa no manicômio. Caralho. Mas o que ele fazia? De tanto usar droga ali? Não, ele conseguiu convencer as pessoas que ela era louca, ela precisava ficar no manicômio. Caralho, ele é uma péssima pessoa, ele é pior do que eu pensava. Ele fez umas merda. É, mas assim, sei lá. Ele não fez nada, tipo, super escrotíssimo, absurdo, do ponto, tipo, ele não matou ninguém. Não, ele só internou a mulher no hospício, de boa. Cara, é a pior coisa que ele fez. Ele podia ter feito coisa muito pior, entendeu? Não, tudo bem. Não, tudo bem. Ele poderia muito bem ter, sei lá, explodido um orfanato. Seria pior. Sim. Só é proporcional, mas maldade é proporção. É que o que a gente costuma ver, né, que é abuso sexual de menor, sim, assassinato. Racismo. Tem algum assassino, alguma coisa, escritor, alguma coisa assim? Deve ter. Ó, tem o Truman Capote com a história lá do A Sangue Frio, que ele, né, ele fez o julgamento do cara, ele fez com que o cara fosse condenado mais rápido por conta do livro, que ele precisava atender aos prazos da editora, né? E depois ficou todo assim, ai, meu Deus, fiz merda e tal, não sei o quê. Mas é um grande livro, A Sangue Frio, é foda. Você imagina como era o Hamilton aí, velho? O Hamilton, eu acho que é de autodestruição, porque, tipo, o cara, tipo... Ele era do exército, se isolou, foi lá pro meio das ilhas lá. Imagina, que era? No Peru, né? É Peru? É Peru. É. É no Peru. Foi lá, ficou no rolê, tomava um uísque. Imagina ele na Guerra da Espanha, na Guerra Espanhola. Imagina ele na Segunda Guerra Mundial. Sim. Do jeitão que ele era, todo machão, 100% testosterona. É. Quanta mulher não deu um... Vem cá, chega aí. É verdade. E foi daquele jeito meio esquisito. É verdade. Então, não tinha cara, pensado nisso, é verdade. Pra começar, né? É, pra começar. É verdade, tem razão nisso aí. Quantas pessoas ele deve ter executado? Será que um cara tipo o Dali, por exemplo... É, não, sim. O Dali, por exemplo, que era todo da boemia francesa... Arrinóceros! Inclusive, fica a recomendação aí do filme do Woody Allen. Sim, Meia-Noite de Paris. Meia-Noite de Paris. Que o Adrian Brody faz o Salvador Dali. Melhor Salvador Dali que não é o Dali. Sim, é bom pra caralho. E daí, será que não tinha uns rolês meio... Dali não tinha os rolês, porque era aquela coisa meio de noites de droga, boêmia, aquela coisa. Deve ter rolado uns rolês também assim, viu? Pode, ué. Mas também eu não posso acusar, porque não tenho certeza. Evidências? E nessa loucura! E nessa loucura! É que não foi bom o suficiente. Você me sustentou no, ao invés de me zoar. Com aquele silêncio constrangedor. É, os dois caras sem graça. Tem o. Pegou a peça do triângulo e foi colocar no quadrado. Assim. Puta merda, eu ia falar um negócio ligado à novela brasileira, uma coisa assim. Eu ia pra outro rolê e me perdi. Perdi o fio da meada. Não sei mais. Mas assim, vamos lá. Quando é uma coisa cultural, de certa forma, que não deixa de ser escroto, mas é uma coisa cultural, tipo, sei lá, rapper bandidão americano nacional que, sei lá, é traficante, ou que já foi, ou que já tirou gente, os cacete. Sim. Como lida com isso? É, o próprio cultural, se você for ver mesmo, assim, se você for entrar pro lado cultural da coisa, o próprio racismo do Monteiro Lobato era uma questão cultural na época. Sim. Então, tipo assim, por que que você vai dar um passe livre pra um cara de hoje em dia fazer essas coisas? Porque você fala, ah, é cultural dele, se você não dá paz pro outro. Então, tipo assim, é espinhoso isso daí. É, né? É espinhoso, porque... O cara vira e fala, pá, não sei o que lá, tiro pra cá, tiro pra lá, você fala, não, beleza, faz parte do rolê dele, da cultura dele. É. Tudo bem que isso é resultado... De todo o negócio, mas... E aí? É. Não, por exemplo, eu não vou nem entrar Tá, tá sério. Tá sério, né? É. Não, eu ia falar um negócio até mais pesado, que eu ia falar, por exemplo, lá, tipo, da cultura machista, não esqueci lá, Chris Brown foi lá batendo a Rihanna. Nossa, sim. Né? Mas tá solto, tá lá, fazendo música. Por que não faz mais sucesso? A gente teve recentemente aí o show do 30 Seconds to Mars... Sim, Rock in Rio. Aquela banda aqui, pelo amor de Deus, gente. We are the Não. As bandas do Lollapalooza é... Ah, não, mas essa música que eu tô cantando é do 30 Seconds to Mars. 30 Seconds to Mars é tudo... É horrível. This is war! Toda música tem... Do mesmo jeito, velho. É... Nem Ramones é tão repetitivo. Ramones não é repetitivo. Não é. Os Princípios. Ramones, era uma banda... O Johnny Ramone fazia um assédio moral no resto da banda. Porque ele era o cara que administrava a banda. Sim, sim. E era um assédio moral. Mas voltando pro 30 Seconds to Mars, Jared Leto, tá rolando umas acusações com ele agora. É, já vem, né? Pegando negócio, umas menininhas pra menor de idade. 13, 15 anos, já, né, saíram, veio a público o negócio, mas aí tá lá, tocou no Rock in Rio, virou lenda, né? O cara não é só da banda, que o último disco dos caras vendeu 5 milhões de cópias. Numa época onde não vende mais pois disco, é. Ponto. É desse tamanho, é. E ele é ator... Sim. Ganhou o Oscar há menos de 5 anos. É, faz tipo 3, 4 anos. Faz filme pra caralho. É. Pá, todo aquele rolê. O Coringa. É bonitão, lá, é. Sex symbol. Tá lá no Blade Runner lá, o diretor Denis Villeneuve falou que entrou lá, parecia Jesus, né? Flutuante. Filho do caralho. A gente tem que fazer um episódio só sobre method acting de verdade e os firulentos e os paga-pau. Tem um, sabe? Que é de verdade, que a gente sabe, que é o... Um vivo. Não, tem um que se aposentou, que é o Daniel Day-Lewis. Tem o Tom Hanks, que às vezes faz método, como por exemplo no... Daquele que é sobrevivente, como é que é? O Náufrago. Náufrago. E aí tem o resto. Todos os outros são errados. Sim, simples. Dos vivos. E o James Franco, que bateu, que saiu na mão com... Quando ele foi fazer um filme de boxe, que era com aquele rapaz lá, o Tyrese Gibson. Ele bateu de verdade. Ele bateu de verdade. O cara, e aí o cara batendo, não parava, porque é a luta de boxe. Se o cara... Se eu tô fazendo aqui, a gente vai brincar de tretinha. Você me bater, mas eu mato você. Tipo, de raiva. Mas o que é isso? A versão mais brucutu do Method Acting foi Rocky 4. Você peidou. Não. Tô sentindo esse cheiro também de lixo. É, você não vai falar que sou eu. Tá vindo lá de fora. É o cheiro de peido do Vitinho. Tem quatro casas aqui do lado, bem no embaixo da minha janela. Ô, cara. Gente, controla o lixo aí que nós estamos gravando aqui, tá atrapalhando a nossa percepção de realidade, esse cheiro. Ah, a versão truzona, roots de Method Acting, é Rocky 4. Pernilongo, peraí que eu vou pegar. Eu peguei, abri a mão e ele não morreu, filho da puta. Tem que apertar a mãozinha. Eu vi de novo. Não. Você é tipo um cachorro, né? Skill! Então, sim, porque o Stallone falou, bate pro Dolph Lundgren, que tem 7 metros. Me bate de verdade, né? Aquela estalactite. Parece o obelisco do Ibirapuera, o negócio tem 12 metros de altura. É o Minerva, o homem das naves lá, dá um soco no Stallone, que tem 1,5 metros. Ele deu... Cachorro! Ele quebrou o pescoço dele e deixou ele em coma. E ele deu um soco na cabeça e quebrou o pescoço. Imagina o dano cerebral. Caralho, né, velho? Se ele já não era torto. Exato. Ficou ali. Caralho. Não, mas o Dolph Lundgren, ele é monstruoso. O cara falou pra ele, me bate. O cara, tá bom. Não, bate de verdade que não tá rolando. Eu aguento. Eu aguento, é ótimo. Mas o Stallone é cheio dessas, né? Famous last words. Eu aguento. Inclusive, vamos dizer que Schwarzenegger, por mais gente boa, o famoso Terminator, Governator... Governator, acho que é o Governator. Tem seus probleminha também, né? Tem seus probleminha também, negócio lá do adultério com a empregada, engravidou a empregada, foi cuzão, tal qual um Bill Clinton da vida... Pô, só homem é cuzão, mas, né? Mas olha, de adultério, mano, você tem até o Maurício de Souza, sabe? É verdade. É, sim. Mas é... É assim, como é que tá? Qual é a diferença, sabe? O cara que faz abuso, o cara que comete adultério, o cara que tem abuso de drogas, o cara que... Que mais a gente falou aqui? Abuso de droga eu não considero ser cuzão. Praticar violência... Porque o cara tá, é autodestrutivo. É com ele. Se você não tá influenciando essa pessoa... Mas, cara, a autodestruição sempre, eventualmente, vai influenciar pessoas fora daquele ser. Apesar que Bukowski faz a galera querer beber, né? Tal qual uma Matanza na música. Pela obra, né? Pela obra. Ah, o cara enaltece... A Matanza só conversa com um moleque de 13 anos, bebê. E o Alessio. E o Ayrton. Ah, mas o Ayrton bebe de qualquer jeito. E ele aí coloca a foto. Eu tô bebendo. Eu tô tomando cerveja aqui, ó. Tomando cerveja, como eu sou legal. Tomo cerveja. Qual cerveja, então? Gelado. Ele abomina coisas fofas, mas ele é uma. Ayrton Marinho, você tem que separar a obra do autor pelo que ele não representa nada do Sim, que ele escreve. Né? Ele escreve só uns negócios mega violentos, tal, meio Garth Ennis, tal. Ele não é nada disso. E ele é o cara mais bonzinho do universo. Se você reparar... Os produtores de conteúdo bizarro nacionais, eles são todos assim. Sim. Eles são amores de pessoas que jogam todos os demônios deles pro papel. O que é ótimo, senão eles virariam assassinos em série. Sim. Pô, você pega um Marcatti da vida, assim, o que ele não... Não, Marcatti, Ayrton, Juscelino Neco, sabe? Essa galera, mano, ainda bem que tem um quadrinho pra eles. É verdade. Joga na página e deixa todo mundo em paz, que senão... Não, Ayrton, inclusive, é psicopata total, se ele fizer. De verdade, ele tem um tipo de psicopata. Sim. Tem até a idade de um. Porque o psicopata sempre tem seus 30 e poucos anos, né? É verdade. Né? Mas tem um cara do psicopata americano? Ai, cara. O personagem? Não, o personagem. Christian Bale. Não, o personagem. Eu sei, não lembro. Porque eu acho esse filme mó bosta. Eu não gosto. Eu acho tão fodão. Ah, mas é o filme de impressionar os impressionáveis. Nós temos um exemplo recente do Darren Aronofsky. Com mãe. Mother, que eu acho ele um cara muito pretensioso. Você foi assistir? Nem quero. Eu assisti o vídeo inteiro do Red Letter Media falando sobre isso, 45 minutos, eles contam um filme inteiro. Nossa. Não, porque eu não gosto do Aronofsky no geral, porque eu acho ele muito pretensioso. Cara, ele tem filmes bons. Tem, pra animar. Um dos meus 10 filmes favoritos da história é o quê? O Lutador, que é dele. Sim. O Hacking por um Sonho, que tem o merda do Jared Leto. Filme pesadíssimo. Pesado, mas um filme bom. O problema é o Cisne Negro, que ele pesa a mão no simbolismo dele, assim, a ponto de falar, ó, gente, o que, ó, bate na sua cara o tempo todo. Presta atenção que isso aqui é um simbolismo. Pi é foda. Ah, é, o Pi é dele, né? O Pi eu não sei se eu gosto até hoje, porque eu lembro que eu assisti, eu gostei, mas eu não lembro se eu sei, não sei se eu gosto até hoje. É que assim, é que tá. O Darren Aronofsky é um cara que ele mexe com a sua cabeça. Quando ele faz alguma coisa. É o cara que instiga. Ele mexe com a sua cabeça. Ele nunca assiste aquele da fonte, né? Ele pega os fios que tá solto e faz assim, tac, tac, tac, tac. Às vezes pega alguma coisa. É. Todo filme dele é feito de um jeito que isso acontece ou não com você. Quando acontece, você fala, caralho, esse filme. Quando não acontece, você fala, que bosta de filme. É. Não, ele não vai acontecer com você em todos os filmes que ele inegavelmente, fizer. Inegavelmente, eu acho ele um bom diretor. Só acho ele pretencioso. Só que assim, não é que tá. Eu não acho ele pretencioso porque ele faz isso... Você já viu uma entrevista dele? Não, eu tô falando da obra. Separando obra do autor, lembra? Ah, mas é justamente aí... Quem dava certo nisso aí, eu ou você? Ninguém, esse é o grande. Vem nas obras do cara, é aquela coisa do... É tão... Parece que é tão natural, tão parte integral daquilo. É que nem quando você vê um filme do Paul Thomas Anderson, por exemplo... Eu já não sei tem se aquela eu coisa, concordo com isso que você tá falando. É um filme, sei lá, do Wes Anderson, porque é tudo meticulosamente... criado pra ter uma experiência orgânica dentro daquilo que ele quer passar. Sim, mas eu já não sinto que o Aronofsky é tão natural dele, eu não. Eu acho que ele é mega calculado, ele pensa muito pra dar esse efeito. Então, o que não é ruim. Não, é uma forma de... Exato. Quanto tempo você acha que o Asher ficava fazendo aquelas boas loucuras dele, sabe? Nossa, sim. Entendeu? Não é a falta de esforço que tem o genial. Sim. O genial é passar aquilo como se fosse sem esforço. Ah, sim. Então ele é um diretor genial, entendeu? Eu já acho ele muito mais louvável, bem menos pretensioso que o Lars von Trier. Ah, mas não, o Lars von Trier é um cara que ele usa a coisa de chocar como se fosse, tipo, eu tenho um intelecto muito superior de vocês, vocês não entendem. É. Ele é o tipo de babaca que apoia extrema-direita, sabe? Nossa, a gente é muito mais esperto. E vocês outra coisa, ele faz uma das coisas que eu mais me irrita, que é o choque pelo choque. É. Tipo assim, você tem que chocar por uma, com uma intenção. Sim. Tipo assim, chocar por chocar é fácil. Você bota, sei lá, você bota uma criança explodindo, pronto, é só chocar, isso é fácil. Mas eles são repugnantes sem propósito. É. A maioria deles, é tipo dois que se salva, sabe? Sim. É foda, né? Então, quando você começa a olhar essas coisas, tipo, o cara é um dos gênios do cinema, entendeu? E ele, pelo menos, não é um ser humano abominável como a maioria dos que a gente citou aqui. Tipo o Shia LaBeouf. Que gancho. Nossa, mano, caralho. Mas você reparou que é só homem. Shia LaBeouf é uma que a gente falou até agora, véio. Né? Você reparou? Tem alguma mulher que é? Quem é os merdeiros, normalmente, velho? Quem que caga no rolê? Cara, né, quem meu? Que caga? Meu, como eu queria que fosse o I, the last man no mundo, tá ligado? Assim. Porque, cara, tipo, sério, é só homem que caga o rolê, tá ligado? Deve ter umas mina filha da puta aí no rolê, mas... Não... Deve, mas por proporção é muito mais longo. Esmagador. Até mesmo por proporção de visibilidade, né? É, a sociedade do que é. Mas o Shia LaBeouf, ele é um cara que ele... Ele é perdido na vida, ele é mal perdido. E o Justin Bieber que cuspia nas fãs? Sério? Aconteceu isso. Mas o Justin Bieber é de moleque, né? Tipo, não é. Eu não... Qualquer pessoa que faz sucesso jovem demais dá isso, merda. Shia LaBeouf, Justin Bieber. Todos. Não, Ryan Gosling deu certo. Miley Cyrus. Ah, é, Miley Cyrus. Jovem, eu tô falando, é 15, 16 anos. Ryan Gosling é o clube do Mickey, né? É. Britney Spears. A Miley Cyrus deu errado, eu digo assim, ela despirocou ou ela se revoltou? O dela é um pouco mais discutível. É que, assim, a maioria dessa galera... Mas ela tá bem agora, eles, né? Eles dão uma soluçada, dá aquela... Sim. Tornada, é um período, é. E depois se acha. Uhum. A dela foi muito rápida. Sim, eu acho que dentro dela se perder, ela encontrou um objetivo. Ela encontrou um Rick Bonadio que falou, vamos usar isso aqui até você se achar. Teve algum produtor ali. Isso é verdade. O Timbaland da vida virou lá e falou, não, vamos usar isso aqui. Timbaland, é verdade. Timbaland sumiu, né? Depois de 15 anos fazendo todas as músicas da parada, velho, você precisa tirar umas férias, né? O que eu vi esses dias que o cara tinha... Ah! Não, eu não posso falar isso aí. É coisa do trabalho lá, é coisa que vai ser publicada ainda. Mas tudo bem, um dia eu falo. Depois que foi publicado. Que envolve Nelly Furtado e tal, assim. Nossa, não faço ideia do que você tá falando. É a biografia de um artista envolvido em uma obra que a gente tá trabalhando. Caramba. O cara foi empresário da Nelly Furtado e tá na bio dele, no quadrinho. Eu rachei o bico. Caralho, que maravilhoso, velho. É legal que, tipo, o currículo do cara na bio... no torno dele portado. É tipo aquele cara do Good Charlotte que faz quadrinho, não, o guitarrista. Não, é o vocalista do My Chemical Romance de Hardway. Ele é bom, Ele ganhou vários Eisner com Umbrella Academy. É engraçado. Mas antes dele ser rockstar, ele era ilustrador já. Ele era um cara que trabalhava com quadrinho já. Ele fazia coisa pra Dark Horse, tudo antes de ter a banda. É um cara que, tipo, ele veio dos quadrinhos, acabou a banda e voltou pros quadrinhos. Aí ele ia fazer uma reinvenção do Batman, uma minissérie que era, tipo, concepts... Ah, sim. Mas os concepts eram muito loucos. O Pernilongo pegou? Sei lá, perdi o fio da meada. Concepts do Batman, Gerard Way. Não, já ia pro lado. Vamos separar o autor da obra, Gerard Way. Faz um filme legal. Gente boa. Faz uma banda meio... Eu gosto do My Chemical Romance. Não sei. Oh, o show deles é mó bom, eu fui no show. É uma outra música, acho que se salva do que... Você tá muito longe do microfone, você tá com a orelha no microfone. É uma coisa ou outra que eu acho que se salva do My Chemical Romance, que eles são tipo um Avenged Sevenfold. Barulho pelo barulho, sabe? Eu já não concordo. Eu acho uma banda muito, muito esperta no que fez. Eles tocavam em semitom. Tem toda uma ambiência pensada. Você repara que... É teatral pra caralho. Todo gênero tem a sua banda que, se você pensar, não vale de nada, mas faz sucesso. O pop rock tem o 30 Seconds to Mars agora. Uhum. O mais pesadinho tem o Avenged Sevenfold. Que eu gosto. Sério? Eu gosto do Avenged Sevenfold, gosto. Pelo amor de Deus, cara. É só barulho. Tá louco? É só barulho. Imagina. Eu não vou ficar defendendo isso. Eu gosto, nossa, mas tipo assim, eu gosto. Meu Deus do céu. Oxi. Tem One Direction no pop. Como é que é? É só o Nissin Orfa. Nissin Orfa, vamos separar o autor da... Tirou o vídeo do ar, né? Tirou? Conseguiram, faz tempo até. Porra, que triste. Conseguiu tirar do ar. Não. Tá. Vou procurar, não. Ah, você acha que não vai ter pipocando no YouTube a cada 10 segundos? Nissin Orfa. Ah, caralho, desiste. Existe? Ah, então... Tem muitos ainda. Não, é, não tem como. É tirar mijo de piscina com uma colher. Sabe? Tipo, é impossível. Nasci aqui, 15 anos atrás. Põe aí, pô. E minha história agora eu vou contar. Ah, ah, eu sou Nissin. Nissin Orfa. Ou melhor, quando vamos para a baleia. Baleia é essa praia da Litoral Norte que é bem legal, viu? Ah, é? São Sebastião. Ah, eu não sabia que a baleia era. Eu pensava que ele ia no SeaWorld. Não. Eu achava que era isso. Em São Sebastião tem a praia da baleia. Ah, tá. O legal da montagem da baleia é que é ele em cima de uma orca. É, sim. Acho que a galera que fez o vídeo editando não faz ideia da Praia da Baleia também, sabe? Só uma baleia. É, uma baleia. Foda-se. Nossa. Mas, puta, que horror, né, a vida dessa pessoa. Tipo, analisa isso. Ele que deu uma zica de... Bar Mitzvah. Um vídeo é aos 13. Dele. É, é verdade. É aos 13. A zica é o vídeo de Bar Mitzvah dele ter vazado. E alguém grande compartilhou. É, porque é desse o Cid. Então, essa ah, é, Cid. É sempre o Cid. É sempre o Cid. É verdade. Mas a... É porque todo bar mitzvah tem esse vídeo, sabe? É, mas não precisava ir tão longe na sua montagem, né? Mas é tudo assim, velho. É. Nossa, se a gente tivesse... Todo vídeo caseiro. Se a gente tivesse a chance de ter vídeos feitos com produção na nossa época, nós teríamos umas bostas. É, sim, ia ser uns bagulho assim. Nossa, eu queria muito que vazasse um vídeo meu. Todo vídeo. Será que numa realidade tem... rolê de família é cagado, velho. É, família é cagado. Sério. Jorge. Vamos ser sinceros, vai. Ó, oh, Jorge Lucas, separa no autor da obra. Vamos lá. Vamos falar de merda, vamos falar de merda. É. Não, ó, vai. George Lucas parece ser um cara legal. Então. Dá dó olhar pra ele. Dá dó. O George Lucas, ele. Dá limoneto pra mim. Ah, limoneto. Ué, limoneto. Acho que a gente devia sempre fazer uma tradição de tomar limoneto. Bom, tá, não mantendo... é? Já tá mantendo bem, ó. Olha. Quantas vezes? É que a gente não cita sempre que a gente tá bebendo, mas a gente bebe limoneto. Tá tentando fazer o barulhinho. No episódio passado falhou. O George Lucas. O George Lucas, o que é cuzão nele é o fato de que ele... Talvez ele não entenda o que ele representa. Ele acha que ele é mais... É uma questão de, talvez, megalomania mal direcionada. Acho que são outros rolês ali. Mas ele não é uma pessoa má, não. Não, não é, né? Ele, o Spielberg, são caras... O Michael Bay é mega condenável, por exemplo. Mas também... Ele é, puta você merda. Vai separar a obra do autor, os dois são uma bosta? É... É merda ao quadrado. Pra quem não sabe o Michael Bay, como que foi a audição da Megan Fox pra fazer Transformers? Ele mandou ela colocar um biquíni e limpar a Ferrari dele e ele ficou sentado tomando cerveja vendo isso e filmando. Ela de biquíni. Vocês querem saber tudo o que vocês precisam saber sobre o Michael Bay? Vejam a sketch do Michael Bay do Franco Robô. É, sim, sim. Que é só o que você precisa. Eu acho que eu vou linkar. É o do Pinto, né? É o do Pinto. É maravilhoso. Então você precisa saber do Michael Bay. É, mas... Não, link, isso aí é bom. E até certeza, até legendado, só isso aí você vai achar. Deve. Mas o Joss Whedon, recentemente, houve um boom na carreira dele. Porque Joss Whedon, pra quem não sabe, cara bacana, escrevia sempre personagens femininas fortes. As meninas mesmo dos movimentos feministas apoiavam, falavam, pô, o cara é legal, o cara entende o rolê, ele cria as personagens complexas, personagens humanas, mulheres bem representadas no cinema e na televisão. Nos quadrinhos também, porque ele passou pelos X-Men também por um tempo. Ele passou pelo Aliás. Ah, também. Aí o que ele fez, né? Mas na verdade, assim, o Joss Whedon foi um depoimento da mulher dele, ex-mulher dele, pós-divórcio, expondo as coisas... Mas aí a gente fica muito numa questão delicada. Tá, mas até onde isso pode ser realidade? É muito claro que pode, que deve ser. Sabe o que é engraçado? É. Você acabou de fazer o que sempre acontece quando uma mulher fala uma coisa de um homem. Sim, sim. Eu juro que eu ia entrar nessa questão. O problema é que no pós-divórcio, que é lá, tipo assim, é difícil a gente saber, sim, né? Mas eu acho que ele, numa posição de poder, tudo, a parte que ela fala que ele usava da posição de poder pra ter relações com as atrizes, produtoras, whatever, do negócio, é até óbvio que é verdade. Tipo assim, não tem como não ser. É muito difícil que não seja. Um cara, é Hollywood, um cara mega poderoso, uma pessoa querendo alçar o estrelato, meu, né? E só que assim, esse trai tudo que ele defendeu até agora. É um dos mais delicados que eu já vi. Tem aquela história também do Joss Whedon, quando ele tretava com um autor, uma atriz. Puta ele merda! Ele sumia com o personagem dos scripts. Buffy tem a... Daí ele fazia uma cena... A pessoa tinha que ficar lá o dia inteiro pra gravar, mas só tinha uma cena. Isso eu descobri recentemente e, tipo assim, isso daí é real. Isso acontecia... Caralho, velho. Filha da puta, é filha, né? Da puta. Mas como é que tipo, isso nunca anulou ele? Nunca foi uma forma de estragar a imagem de bom moço? Porque o Joss Whedon, todo mundo adora o Joss Whedon. Pois é. Adorava. Mas é um cara que agora foi pesado pro lado dele. Ele tá sumidão. Acho que deve ter até apagado o Twitter, sei lá, alguma coisa assim. Porque ele era meio celebzinha de Twitter e tal, assim. Né? Ficar apagando de bom moço lá e, ó. Fazendo merda, né? Fazendo merda, faz cagada. Agora parece. É. Mentira, mentira tem perna curta. Que fique essa lição e vamos para leituras de e-mails e comentários. Leitura de e-mail é tão legal. Barone sem camisa parece um animal. Parece o Biel. O Biel. Olha aí, eu falei do Biel e o Biel, né? Foi o cara lá, né, do assédio. Biel? MC Biel, não é o que assediou a... Repórter? Sei, enterrou sua carreira? Não sei, velho. Sim. Era Biel? É MC Biel. Nossa, bosta, se eu estiver falando MC errado, MC certo. MC errado, desculpa, mas eu acho que é o Biel. Esse cara, ele falou bosta, ele foi consertar, foi remendar, falou mais bosta. Não, ele foi numa descendente de falar merda. Aí continuou falando bosta e falou, quer saber, então vou falar bosta, e piorou. Aí ele fez um vídeo falando um ano depois, 365 dias depois, ele fez um vídeo... Falando como que ele mudou, não sei o que. É fascinante! É fascinante! Aqui, agora, leitura de e-mails. Vamos começar com ele, que deveríamos ter mencionado no episódio passado. Ah, a gente tava tão empolgado que pulou essa parte. Ó, episódio passado a gente tava no gás total, não tinha nada no nosso caminho. A gente tinha, tipo, dois tratores sem freio. Foi bom o episódio passado, hein? Olha, falando em trator sem freio, outro dia, hoje na gravação... Sim. Né, mas pra pessoa que tá ouvindo é o futuro. Ah, a gente segurou tão bem essa peteca. Ué, todo mundo sabe que a gente grava antes de ir pro ar, cara. Ah, é verdade. Não falei quando. Ah, é verdade. Ah, o ônibus que a gente pega pra ir pro trabalho. Ah, sim. Que eu peguei um ônibus sozinho hoje, já foi no da frente. Sim, eu sei. Eu fui no horário de sempre, você tá atrasadinho. Atrasado. O busão executivo, né? Ele socou o pé no freio na estrada, velho. Uma hora. Vixi. Chegando ali no Tamboré. Puta merda, que susto da porra. O problema não é susto, é que normalmente o pessoal tá dormindo, todo mundo voando pra frente, assim. Ele queria socar, seja lá no que foi, que ele fez ele socar o pé no freio. Puta merda. Aí na hora que ele freou, assim, passou aquele susto, um monte de cabeça levantando, assim, sabe? Opa, opa. É que as pessoas colocam aqueles travesseirinhos, assim, de... Mas foi foda, mano. Foi aquela puxada, assim, no freio... E o ônibus não para, porque é pesado. É pior que às vezes é uma pessoa atravessando a rua, essas coisas. Eu falei, ai, fudeu. É. Mas, Jaime Palillo. Jaime Palillo. Lembra dele? Lembro, comentarista habituê já, né? É. Ele comentou. Inclusive, até agora, primeiro colocado na promoção. É verdade. Né? Até agora, não se empolga não, amigão. É, ainda tem chão. E outra até coisa... Até dezembro, velho. É, se for você vai ter que se identificar, porque nós vamos ter que enviar os produtos, né? É verdade. É. Fica criando o personagem. Quem era. Exatamente. Se ficar no pseudônimo, eu não vou dar, não. Não vai dar. E aí, outra coisa, a gente quer foto em rede social, quer todos os negócios assim, marcando a página. Acha que tá achando que aqui é bagunçado assim. Porra. Quid pro quo. O episódio é sobre separar a obra do autor, mas a gente quer separar a sua cara do seu... sei lá, da sua cabeça, do seu corpo, seu desgraçado. Eu queria separar o bigode dos autores no tapa. Você quer dizer isso? Entendedores entenderão. Sim. Entenderão. Entenderão. Senhor Mas editor. Jaime Palillo, diz que no episódio passado, isso é o retrasado. É. Retrasado. Qual é o episódio? Sobre qual a temática? É, ele comentou no 38 Tristezas. Falando... É o retrasado. Retrasado. Não, retrasado. O passado é o da propaganda. Ele comentou no retrasado, falando do retrasado. Ah, tá. Sim. No episódio passado, o Thiago disse que quem fosse citado 3 vezes seguidas no podcast podia pedir música. Então gostaria de pedir amizades virtuais do Celso Portioli. Sim, foi tudo planejado. Inclusive o fato de eu ter trocado P por Z no nome da imagem do Lollapalooza. Inclusive, o comentário anterior também foi planejado para pedir música. Que pena que a gente pulou, hein? De novo. Só que você pediu música, né? Parabéns. Já pediu. É, pediu. É. Pode pedir a música. Né? Da hora. Bom, tem mais comentário aí pra... Pediu uma música também. Aquela cala a boca no chussaco. Era essa música? Não sei. Não lembro. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não adivinha sou... Adivinha de quem é e-mail? E-mail? É. Leitura de e-mail... Quem é a única pessoa que mandou e-mail pra gente, Thiago? Nós tivemos 3 pessoas ao longo disso aqui, sendo que as 3 são o Ayrton Marinho. Não, mentira, a gente já teve outras pessoas, mas Ayrton Marinho tá se superando. Eu acho legal que a Lu sempre responde a newsletter. Tava aqui ainda. Ela responde a newsletter? É, normalmente só pra mim. É óbvio, eu nunca vi. Tem uma lá no e-mail, você que não olha. Não. Sim, rapaz, é antigona, acho que é da primeira newsletter. Você vai deixar a trilha sonora da sim, minha sim. Da Ayrton? É, vou baixar um pouco, né? Tanto que eu não tô. Título do e-mail: Sinfonia Anal. Eu gosto, cara, é um novo quadro incidental, que é a anedota de merda do Ayrton. Do Ayrton, sim. Não sei se vou me não aprendi a dizer adeus. Bom, se você tá falando adeus, você já aprendeu a dizer. Chupa, Leonardo. Mas tenho que aceitar que amores vêm em vão. Mas se eu for pensar, tem muita música que não faz o menor sentido a letra. Tipo, As 4 Estações, do Sandy Junior. Eles falam do outono só. Outono é sempre igual, as folhas caem, mas não sai do meu amor. É verdade. Porque não fala, tipo, só nas 4... Mas é o CD que é As 4 Estações, a música não chama. Não chama? Não, o CD chama As 4 Estações. Mas... O tem que... uma música que é Verão? E aquela, o que é imortal não morre no final. Não morre no final. É importante frisar, né? Óbvio, né? Caralho. A palavra que é esse... Você... Toro Eclipse of the Heart. É a música Aurélio, né? Definindo. É, tem a banda que separa sílabas, o Júnior é a banda que define palavras. Nossa, vamos virar professor de cursinho, a gente fica milionário. Tipo Pachecão, sabe? É, o novo processo de ensinar as crianças com, tipo, com música, com né? Com música e tal. É... Música clássica pra eles já, né? Música do começo dos anos 2000. Sim, a música do tempo quando eles eram nascidos. Mas vamos lá. Eu vou ler o e-mail de Ayrton Marinho, roteirista premiado no troféu HQ Mix. Sim. Do jeito que ele escreveu, tá? Ah, tá. Com erros de pontuação. As pausas erradas de vírgula, sim, vou tá. Fazer tudo. E o pior é que ele revisa quadrinho, né? Vamos ser sinceros. Ah, é editor pariu, também, né? Olá, pessoas tipo robô e tal e pá. Vírgula, vira pelo olá. E nunca mais. Tava certo. Inicialmente. Olá, pessoas. A vírgula teria que estar aí. Sim. Vamos continuar. Vocativo. Que faltou depois. Ah, o depois sim. Não, mas antes tava certo. Aqui na empresa só tinha um banheiro. De novo, ele falou 20 vezes essa mesma coisa. É anedota de merda. Tá aí. Aí... consertaram o segundo banheiro e definiram que ele é exclusivo para mulheres. Tá, justo. Minha sala fica perto dos 2 banheiros. Você vê que eles colocaram ele no lugar certo, né? Consigo ouvir os barulhos intestinais dos 2 gêneros. Estou no meio de uma sinfonia anal. Às vezes, sem crase, o cheiro atrapalha a trabalhar. Essa é minha vida, essa é minha história. Abraço. Seus cu com cãibra. Pô, isso é horrível, um cu com cãibra, pô. Ayrton Marinho, maestro do cu alheio. Apesar que o Ayrton, Ele tem que ser superado. Esse e-mail foi péssimo. O Ayrton tem que ser superado. Sabe o que eu odeio? O e-mail do Ayrton. Então, vai ser isso. Tá. Fala de novo. Sabe o que eu odeio, Baroni? O e-mail do Ayrton. O Ayrton tem que ser superado em colocar codinomes pra ele nos comentários site. Nisso, ele tem acertado. No e-mail ele errou miseravelmente. Mas ele sempre coloca que é ele de qualquer maneira, né? Que esse, perde um pouco o propósito. Que é esse, Ayrton alguma coisa. Imagine o seguinte. Imagine que você fez um prato, uma refeição. Que nem amanhã no trabalho, você viu que vai ter bife acebolado, batata recheada. Lembra que vai ter isso aí que a gente viu no cardápio? Nossa, fodido. Amanhã é dia, hein, Barão? Não. Nossa. Caralho, amanhã vou comer até o cu fazer bico. Cara, essa expressão é maravilhosa. Você atochou tanta comida dentro de você. Começou a empurrar. Que empurrou pelo intestino inteiro. Sim. E tá forçando o esfíncter, assim, ó. Tanta comida que tá pressionada. Sim, amanhã é dia. Da goela até o cu. Nossa, amanhã eu vou pedir pra Sueli colocar dois bifes e cobrir com a batata recheada. Assim. Fazer a cama do meu... Você do faz um círculo de batata recheada. Esse prato e no meio, no meio. No meio, faz tipo estádio. É tipo coliseu. É aquele rolê das carroças de peregrino americano, sabe? A roda de defesa. É tipo a centopeia humana. De tubérculos. Então, imagina esse prato delicioso que vai rolar amanhã. O e-mail do Ayrton é a mesma coisa que se tivesse esse coisa, uma pessoa vomitasse em cima. Aí, de repente, um mendigo com problemas intestinais, ele cagasse em cima, e aí chegassem e jogassem antrax, e aí depois me forçassem a enfiar a cara nisso daí, e comer, e cagar, e comer de novo. Isso é medo aí. Isso é medo Ayrton. Essa foi a sensação de estar ouvindo as palavras digitadas por ele, com certeza gargalhando, achando que ele estava sendo super divertido. Cor de câimbra. Ele é tipo, você percebeu que ele é tipo um butthead mal feito? Não, ele é o butthead, incluindo minorias exterminadas nos Estados Unidos. Porque ele é tipo indígena. Um Apache. Pra quem nunca viu ele, ele parece um índio Apache. Ele parece. Ele tem descendência indígena. Ainda mais que agora ele deixou o cabelão crescer. Ele voltou ao cabelão e tal, agora tá assumindo. Eu tenho descendência indígena. Dificilmente encontraremos quem não tem. Mas do tipo, minha avó é índia. Então, eu devo ter, mas é bem distante da ponto de eu não saber. A minha parte eu não sei, mas é claro que tem. Minha avó é índia. Então, você é bem próximo. Então você é todo italianão assim, mas na verdade. De índio, sabe? Nas costas? Não. Mancha asiática, que eles chamam? Ah, eu tenho uma. Não, ela some. Eu acho que deve ter sumido. A minha é perto da bunda, não sei. Fica aqui no ciático. É, exato. E a minha tinha o formato da Austrália. É um sinal que... Quase todas têm, cara. É um formato meio parecido com o da Austrália sempre. Nossa, eu achava que era tão especial. Eu achava que era tipo, se eu chegasse na Austrália, os caras falavam, você é o rei daqui. Você foi escolhido. A profecia foi cumprida. Os caras com aqueles... Tá esperando o rei canguru desde sempre. Corneta que os caras tocam lá, os... Como que chama os... Estreito de Helm. Não, aquele... Os caras, pô, os... Esse tio é muito que vem isso, mano. Thiago tá balançando os punhos. Acho parece o Donkey Kong. Parece um esqueleto do He-Man, assim. Não, tem os caras de lá que tem as pinturas no corpo, que eles ficam fazendo as dancinhas. Aborígenes. Que fazem o haka. Ou fazer, ó. Pum, pum. Aquelas cornetas. Esse é o Berrante? Aí é o Sérgio Reis, hein? Vixe. Não, o Almir Sater. Almir Sater, que dupla dos dois, Pirilampo e Saracura. Pera só um minuto. Vamos terminar essa... Ao som de Berrante? Ao som de Almir Sater. Caralho! Caralho! As pessoas podem nos encontrar no... Enquanto você procura aí. No Twitter com... Mas isso não é um perfil. Você viu? Tá profissional do sexo. Não, quer dizer... Isso não é um perfil. Arroba, né, no Twitter. No Instagram não é um Insta. No YouTube, isso não é um canal. No podcast, isso não é um podcast. A gente já tá ouvindo. Mas você pode deixar um comentário no post site, desse podcast. Por causa da promoção do Dilão, vocês fizeram o melhor comentário. Você pode ganhar todos os produtos. Tudo. E a gente vem, vamos jogar ainda uns negócios que a gente ganha aí e a gente joga lá no meio também. Tem os repartes da Panini, você vai poder pegar uns bagulhos. A gente coloca uns negócios legais lá pra você também, vai ser uma galera, uma coisa foda. Vai ser uma cachona. Mas tem que ser o melhor comentário. Por favor. A galera de São Paulo representa aí, que é a gente que não quer gastar tanto. Não, mentira. Nossa, mas 50 pau de frete. Não, né? Na boa, seja de onde for. A gente só quer que o comentário seja foda. Ou até seja agora... de São Paulo, ou seja de Rio Branco. Jaime Palillo tá ganhando até agora, mas olha, dá pra ganhar, dá pra correr atrás do preju fácil. Sabe aquele esquema? Sempre tem como piorar? É. É a mesma coisa. E nós vamos ler os 5 primeiros no ar. É. E pode ser que a gente esteja benevolente, até invente de dar outro. Provavelmente não vai acontecer. Kit menor, né? Um kit, os kits pro segundo e terceiro lugar. A gente... Pode ser só de reparte. Manda, Gibi da Arlequina mensal, dá, tô, não quero. Essas coisas assim. Doutor Estranho, eu não tô vendo. A gente dá sempre picotado. É, pega o número 8. Bom, o terceiro lugar... É, o prêmio de consolação, né? O terceiro lugar vai ganhar o número 8 de algum gibi mensal da Marvel ou da DC. Puta, aí você tem. Eu cheguei e já tava no 10. Ah, eu tenho, relaxa, eu leio lá. Mensal eu não vou, não sei se eu vou colecionar, talvez eu doe. Um mangá, número 19, vai ser alguma coisa assim. Tá. E então o melhor comentário pode ganhar. E agora, pra encerrar, depois que você acessou isso não é um site.com, ou você não seguiu o Fernando Baroni no Twitter ou no Instagram, que num ele está como Baroni, arroba Baroni no Twitter, arroba FBaroni no Instagram, eu arroba TPZanetic nos dois, a gente vai ouvir agora o som de Omir Sater. Aliás, no companheiro quadrinista e afins, escritor, Luiz Franco, é a cara do Omir Sater. É mesmo, e ele faz questão de usar chapéu. Ele nos ouve em seu Uber. Então, ó, essa é pra você, Luiz. Aê. Lembra de Pantanal? É, então. Juma? Juma. Juma. Na escuridão da noite, um violino toca as suas malas. Então, os olhos dos bichos. Ela tá com legenda aí, você sabe? Eu lembro. É brilhão neles, estrelas de um sertão. Enlorado, enlorado. Tá uma montagem muito louca, parece umas onças. Oh, é bacana, hein? Perdido numa esquina. Vai ter uma música depois dessa, eu quero colocar uma música. Caralho. Ah, tudo bem, tá no tempo. Então os olhos dos bichos vão ficando entristecidos. Brilham deles lembranças dos amores esquecidos. Dele também tinha aquela. Não sei o que ela passava boi, passava boiada, lembra? Sim. Pera aí. Manda ver. Pera, ai não, eu tô achando ainda. Tá bom. Achei. Não, não achei ainda. Calma. Nos olhos de quem ama. Vai, deixa eu pôr. Aí. Vamos no show do Roupa Nova? Vamos, sou minha mãe. Nossa, eu também vou levar a minha. Cadê o refrão? Vamos lá, filhão. Vamos terminar o episódio. Ah, é muito foda. Profundo. E é só os tiozão. Olha a cara do tiozão. Eu acho louco quando o baterista canta. Tem umas músicas que o baterista canta. É tipo Gênesis. É. Roupa Nova é Gênesis brasileiro. É. Assim como o Belchior, o Bob Dylan brasileiro. Olha lá. Sou um menino e teu amor é o que me faz crescer. Depois dessa, tchau. Ah, eu acho que eu apertei o botão errado. O que eu apertei? Ah! Tá estragando, Baroni? Você é muito burro, cara. É que meu dedo é gordo. Não, é que você tava apertando o botão do outro lado do gravador.